Sheffield. Bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. Eu sou o Mônio. E eu sou o Cliff. Exatamente, estamos aqui hoje para falar das revistas, olha só, Homem-Aranha e Menino Aranha da Turma da Mônica, quem diria? O mundo dá voltas, não? Onde que o povo acha isso, mano? O povo, Dr. Octopus? Isso, o povo. No caso, as duas edições foram publicadas pela Panini. São a revista Clássicos do Cinema, né? A número 18 e a número 33. Uma de fevereiro de 2010, é um excelente mês, devo ressaltar. E a do Menino Aranha é de agosto de 2012. Exatamente, e nós estamos falando dessas revistas por causa de mais uma iniciativa que a gente está participando, né? Vingadores. Não, dos Vingadores não. O Clarim. Ah, né? Já dos Vingadores, já podia. Exatamente. O site Clarim lá, né, do Quadrincast, tem organizado. Clarim é o meu defunto lá. Quadrim. Ah, bom. Falei Clarim? Falou. Quadrinho. Já é, sei lá, a quarta iniciativa que eles estão fazendo, né? A primeira foi do Stan Lee, a segunda da Vertigo, terceira do Batman e essa agora, né? Sim. A gente participou na do Batman no ano passado e tá participando agora no Graphic MSP, né? Uhum. Ou MSP em geral, né? Sim. E pra isso nós convidamos o Cliff, né, Cliff? Fale aí de onde você é, faça seu mini jabá. Quanto interessa, o Cliff, eu sou do site Plano 9 e do site Tio Urude. Ambos participando também da iniciativa. Lá no Plano 9 a gente tem o Trashcast, que fala sobre quadrinhos, games, livros, filmes e qualquer outro assunto que a gente queira falar no momento. E o Trashcast Reciclável, onde a gente fala de política, de história, de vários outros assuntos um pouco mais sérios. E no Tio Urude eu tenho o Urudecast, eu faço parte do Urudecast, que é um podcast de humor. E tanto o Trashcast quanto o Rudecast, que estão participando da iniciativa esse ano, gravaram sobre o Penadinho. O Trashcast sobre a turma do Penadinho em geral e o Rudecast sobre a gráfica do Penadinho Vida. Gravar sobre o Penadinho seria legal se o seu site se chamasse Tio Ben, não Tio Rude. A gente vai ver mais sobre isso um pouquinho, né? No caso, não o tio, mas enfim. Então, assim, todos esses podcasts que estão participando da iniciativa, tem um link aí no post desse programa com um link pro quadrinho, né? Que indexa todos os podcasts lá, você pode acompanhar todos, certo? Certo. Quem vai colocar o link é você, isso eu discordo. Sou a favor de colocar mais links ainda. Ah, e é importante comentar também que nós temos 3 podcasts diferentes aqui no Aracnofan, né? Então o Trip View, que é esse programa que a gente tá fazendo aqui, é um programa em que a gente vai lendo a revista e comentando meio que em tempo real, né? A graça, vamos dizer assim. É, se você tiver a revista em mãos e lendo também pra ver as piadas sem graça que a gente vai fazendo. Exatamente. Então, assim, toda quarta, eu já vou deixar aqui, já fazer a propaganda de uma vez, né, pra caso alguém tenha caído aqui de paraquedas. Toda quarta-feira nós temos Trip Views Classic, que a gente faz o que a gente vai fazer nesse programa aqui, só que com as revistas antigas do Homem-Aranha. Sexta-feira são das revistas atuais e de outras coisas, tipo esse programa, né. E na última semana do mês nós não temos nenhum dos dois e temos o Tweepcast, que aí já é um podcast no estilo que todo mundo já conhece, né? A gente pega um tema e vai bater papo sobre aquele tema e tudo mais. Exato. Então, a primeira revista que a gente vai comentar é Homem-Aranha, né? Que tem o cascão na capa aí. E ela, na verdade, ela não é uma revista feita pro Homem-Aranha em si, né? É um compilado de várias histórias. Ah, mas tem tudo a ver com o Homem-Aranha. Sim. Eu só mesmo comentando é o que... tem a ver com o Aranha. Isso, eu falo porque a Ultra que a gente vai comentar, ela foi feita, né, uma história fechada, e essa daqui é um compilado de histórias que já saíram antes, né? E na primeira história aí começa... Antes de falar da primeira história, eu já vou falar que a capa é legal, que tem um monte de cenas clássicas do Aranha, cenas com o cascão no lugar. Verdade, tem a capa ali da Amazing Fantasy XV, uniforme negro... É, o que quase bate uma propaganda enganosa, né, mas... Tem a do Homem-Aranha Nunca Mais ali embaixo também... É. Exatamente, olha só. E aí, na primeira história, nós somos apresentados ao Peter Porco. Ah, o Spider-Man? Eu também pensei isso quando li. Peter Porco, olha só, um garoto normal que... A gente, pelo nome da história, a gente já sabe que ele vai virar o Homem-Mosca, né? Faz todo sentido. Então, qual que é a história desse garoto? Ah, ele era um garoto normal que era amigo de mosca, depois ele foi picado por uma mosca de sete sé. Não, uma de 777. É, mais uma a mais. que era radioativa. Aí ele não ficou com sono, só virou o homem mosca. Ganhou poderes de mosca. Deixa ele voar, escala paredes e consegue esfregar as patinhas. E consegue babar nos alimentos, comer. Ah não, isso aí é o Jeff Gold. E ele projetou um uniforme, né? E virou o homem mosca. Olha só, que bacana. Acho justo, ou não. Não tenho nem palavras pra expressar a minha emoção ao ler isso. Aí o primeiro inimigo que ele encontra aí é o Enigma, né? O cara que usa um aquário na cabeça, que coisa ridícula. Como eles pensaram nisso? Eles têm essa discussão da história aí, né? Eu nunca entendi sua cabeça de aquário. Ah, é um Enigma pra mim também, mas dá-lhes. Deve ser porque eu tenho medo de água. É verdade, pode ser isso mesmo. E aí eles lutam, lutam. Na verdade, a grande ameaça do Enigma é mandar o homem mosca limpar o quarto, pô. Exatamente, a gente vê que o casco tá lendo a revistinha, né? Ainda bem que eu não enfrentei esse Enigma, porque seria uma grande ameaça pra mim também. A gente vê que o é a imaginação do Cascão viajando aí, né? A mãe dele que tá mandando ele limpar o quarto. Mas enfim, né? Ele arruma. E aí eles retornam à batalha, né? Na verdade não, que o homem mosca quase que revela a identidade dele. Foge, né? Na verdade ele é forçado, né, a arrumar o laboratório pelo Enigma e depois ele sai correndo pra não ter que fazer mais atividades, né, pra poder brincar. Exatamente, olha só. O Enigma fala, né, bom menino, agora pode brincar. Quer dizer, volta aqui, homem mosca, né? Mas aí ele foge quando ele é atacado por um jato d'água que quase pega ele. E é o Urubu, olha só o inimigo chamado Urubu. Que criativo. Não faço ideia a quem é a referência, né? Nenhuma. Então todo mundo animado. História empolgante é assim, cara. É, essa não é muito boa, assim, a outra é melhor. É verdade. Mas enfim, né? Ele dá um jeito na arma secreta do Urubu lá, que era uma mangueira, que na verdade é o pai dele, né? Que tava lavando o carro. É, eu acho que o Cascão aqui, ele leu a revista que ele tem na mão aqui, aquela 99 problemas lá. Ele tá doidão. Bom, e aí vai seguindo, enquanto mais um inimigo, né, que tá aprisionando as amigas moscas dele. Olha, é a Han, arqui-inimiga. Mas alguém pensou quando leu isso da Han? Pensou no homem sapo ou foi só eu? Sim. Mas eu pensei, não pode ser tão absurdo ninguém lembrar do homem sapo. Não, o homem sapo é o Gini. Grande vilão. Enfrentou até a velha do clube pra ele. Caramba, daí você vê, né, o nível. Mas ele liberta as moscas dela, né? Na verdade era a Magali e tal. A Margarida. Olha o indo para o território. A Magali. E aí depois era o cachorro quente, na verdade. Exatamente, olha só. E aí depois ele encontra com o Vírus e Homem Cimento, olha só. Puxa, quem será a referência? Vírus, olha só, será um vírus venenoso e o Cimento vai areia, né? No cimento não, né? No cimento não, no concreto. Seria legal se o homem cimento não pudesse se mexer. É uma estátua, né? Ele falando pra eles devolverem o satélite, né? Que tá nas mãos deles lá e tal. Aí eles saem correndo, chutando o satélite e tal. E aí o homem mosca. Não são vários pra habilidade do homem mosca em chutar satélites, né? Pois é, ele joga pra fora da Terra, olha só. Ou seja, botar em órbita, que é o lugar dele? E obviamente, eram. Era o. Eu esqueci o nome dos caras. Era o Titi Xaveco. E o Xaveco. Titi, isso. O Xaveco eterno, bola, coadjuvante e o Titi. E por fim, aparece um cara cheio de tentáculos e Mônio. Quem que ele fala o nome? O homem mosca fala o que aí? Doutor Polvo, é claro. E descobrimos que não. Não é o Doutor Polvo, é o Doutor Molusco. Exatamente, porque Polvos tem 8 membros, né? E ele tem 10. Tipo uma Lula. Faz sentido. Nós sabemos que Lulas, na verdade, tem 9, né? Não, é um em específico que tem 9. Ah, tá. 9, você tá falando de membros ou dedos? A piada funcionou melhor na minha cabeça. Então. Triste isso. Normal, às vezes acontece. Mas não deixe isso te impedir. Aí, Fred. Conselho de um experiente. Mas aí o homem molusco aprisiona, né? O homem mosca e ameaça ele. Ameaça de destruir o bonequinho do Darth Vesgo, né? Isso sim é uma ameaça em potencial, convenhamos, vai. A menos que ele tome uma poção lá. Encurralado, sem opções, o homem mosca acaba cedendo a. Aliás, ele cede muito aos vilões, é incrível isso. E aí era o Franjinha, né? Com uma, sei lá, tipo um suco. Eu achei que ia ser o Zé Luiz. Pelo tamanho e pelo óculos, né? Ah. E aí, depois ele encontra o escaravelho. Deve ser uma referência ao besouro, isso aqui, né? É provável. Olha só. A gente gravou uma revista recentemente que eu falei que a tradução era escaravelho, não falei? Da RGE, eu acho. Mas, enfim. Falou, mas a gente não deu muita atenção, não. Eu também, pelo visto, não, né? Porque eu... É, besouro e escaravelho, tá ali, né? Não tem muita diferença entre o Yu. Pois é. E aí ele fala que o rei do creme contratou, né? Ah, o rei do creme. Contratou. Contratou. Quem será esse escaravelho? É um chinês. Que mistério. Quem será o escalavelho, né? Deve ser um chinês, é ótimo, né? Não, mas a gente vê que não é um chinês, é um português. É o cara da padaria lá, o Chiquinzinho. Esse é o lei do creme. O Homem-Mosca até fala, né? E dizem que o creme não compensa. Que beleza. Única piada que me fez rir na história inteira. Até que aparece o gnomo vermelho. Olha só, assustador. Nossa. Aí ele fica realmente bravo quando chamam de gnomo. É, baixinha a vovozinha. Obviamente a Mônica, né, que dá uma porrada neles. E aí o Cascão, depois de tantos problemas, ele resolve que ele... Homem-Mosca nunca mais, né? E deixa as roupas numa lata de lixo, num beco. Onde será que eu já vi isso antes? Até que a Cascuda? É a Cascuda. Maria Cascuda. Ali. Maria Cascuda. Tá com medo de uma barata em cima de uma pedra lá. E acho ele... justo. Se identificou, Magari? Porra. High five. E aí ele volta, né? A identidade secreta dele salva ela. Ele volta pra pegar lá 99 problemas lá. É uma história bem mais ou menos. Aquele que ficou ali em cima? A barata, né? A barata que era um vilão. Bom, e aí a gente tem uma daquelas historinhas de uma página, né? Curta. Basicamente uma aranha apaixonada pelo cabelo do Cebolinha e depois pelo Homem-Aranha. Enfim, né? E vamos pra próxima, que uma aranha de mentira vai pra cima da mão da Mônica, né? Que eles... queriam que tava o Cascão e o Cebolinha querendo assustar ela pra ela desmaiar e eles poderem roubar o Sansão. Só que não funcionou. Não do jeito que eles queriam, pelo menos. Aí ela pula, ela dá um salto bem grande pra frente assim, e ela começa a achar que depois que ela passa na frente do cinema e vê um pôster do Homem-Aranha, ela começa a olhar pra mão e perguntar, ué, mas será? Aí ela vê um rato pensei e que você pula ia falar pro muro. Pensei que você ia falar que ela começa a olhar pra mão e falar, ué, a mão dele era azul? Nossa, fui perceber agora que a mão dele tava azul. Nossa. Mas esse é o Homem-Aranha. É o do Homem-Aranha. Direito o do Homem-Aranha pode ser azul. Tem até a Princesa Leia ali na bilheteria. Nossa. Gente do céu, isso é que é olho clínico. Bom, e aí ela pula na cerca e gruda, né? E ela pensa, caramba, eu tenho superpoderes, né? Ela encontra o Ratos. Referência. Quando ela sai, a gente descobre que na verdade era que tinha uma cola na parede, né, pra poder fixar algum cartaz. Uhum. E aí ela, agora achando que tem superpoderes, ela impede o assalto, né, fica pendurada no prego. Sei lá, ela achou que ela tava em pé na parede aí, né, porque o pé tá encostado na parede. Sim. Ali, parece. Mas na verdade ela tava presa por um prego numa tábua. Que perigo, né? Olha esse prego aí, se alguém passa, uma pessoa mais alta. Não, caramba, é premonição 8. Chutei um número alto porque já deve ter uns 6 ou 7 filmes já, né? Eu quero saber como é que ela ficou presa no prego. Ela pulou pra frente e o prego tava atrás ali. Ah, mas... Claro, esse é o único problema dessa história. Com certeza. Mas aí ela impede o ladrão e resolve criar um uniforme, né? E vira Menina Aranha. É basicamente o uniforme do Homem-Aranha sem a máscara, com uma... Sem a máscara do Homem-Aranha, mas com uma máscara estilo Zorro. É a máscara da Gata Negra. É a máscara da Gata Negra. Não, é a máscara do Homem-Aranha sem o capuz. Só as lentes. É. Eu achei por um momento que ela ia sair como Menina Aranha com um uniforme que lembrasse o da Mulher-Aranha, mas não foi assim. Então, e aí ela tromba com o Cascão e aí ele fala, meu Deus, é a Menina-Aranha. Sempre achei que você fosse um homem. Então, na verdade ele fala que é o Homem-Aranha, ela fala que é menina. Ele, ah, eu sempre achei que era um homem. Ah, então você amei. Não, esse ele... é a garota. Exatamente. E aí chega o Cebolinha também, todo empolgado e tal, e eles resolvem levar ela pro clubinho deles. O Franjinha fala que ela deve ser a filha do Homem-Aranha. É a May. Exatamente. Só errou o nome. Eu só tentando colocar a May na história. Mas essas histórias dessa revista aqui não faz tanta referência, né? Não. Tem referência, mas é pouco. Ah, teve a primeira, teve, apesar de não ter o Homem-Aranha, teve mais referência que todas as outras. Exatamente. Mas aí eles ficam querendo que ela prova, né, os poderes, que ela jogue teia, e aí ela engana eles jogando o lençol e tal. Aí ela joga areia pra cima e finge que tá lutando. Ah, não, esse é outro. Clássico! Linkar no post de novo o tweet de hoje. não pode faltar. E aí o Cascão mostra uma aranha pra ela, ela pula, gruda na parede, ele fala, ah, você também achou que era de verdade? A Mônica também pensou e tal. Aí percebendo que não tem poderes, ela fez igual o... É o Coyote. O Coyote. Só cai quando percebe que não tá mais no chão. Exatamente. E aí por fim... Gruda no teto. Ela quebra tudo, vira o clubinho de cabeça pra baixo, eles... Olha, a cara grudou no teto. O incrível é a força deles em conseguir ficar arremessando ela contra o teto, convenhamos, né? E aí temos mais uma história que a turminha vai pro zoológico, aí o seu Juca fica todo feliz porque ninguém vai amolar ele, né? A turma tá sempre enchendo o saco dele. E aí ele vira o Carlos Alberto de Nóbrega, né? Que ele compra o jornal e vai pro banco da praça. Aí chega o primeiro convidado, né? É aquele moleque que falava, homem... O ângulo da câmera, vamos colocar assim, não dá pra perceber direito, mas ali no canto tem umas mulheres tomando, fingindo que tá conversando, sabe, bebendo suco e tal, do outro lado tem uns caras na academia, é tipo o cenário da praça. Enfim, aí ele vê que é o Dudu, aí o Dudu fica, eu sei que o senhor é Homem-Aranha, eu só grudou ali em cima, tá vendo? O Dudu chegou, assustou ele, né, ele deu um salto. O Dudu chegou e pediu dinheiro emprestado pra comprar hambúrguer e pagava na sexta. Ah, não, o Dudu é na terça. É na terça. Na terça. Eu errei até o dia. E aí o... Ele fica insistindo, né? Eu sei que você é um Homem-Aranha, não precisa... Homem-Aranho, né? Não precisa esconder de mim e tal. Até que o seu Juca aí pensa, eu sempre quis ser um super-herói, né? Eu vou enganar esse garoto. Ah, vou ficar aqui. É, obviamente, uma das melhores ideias que alguém pode ter na Terra, né? E aí ele vai numa loja de fantasias, né, pra tentar comprar uma roupa do Homem-Aranha. Aí o cara, ele pergunta... Homem-Aranho. É legal aranho, que todo mundo fica implicando com a barriga dele, né, desde o começo também. O Dudu falando que, como ele pode ser um Homem-Aranha, que tipo, ele é barrigudo, ele fala que faz 30 abdominais, aí o vendedor também, quando ele vai procurar a fantasia do Homem-Aranha, fala que não vai caber, aí ele fala que faz 40 abdominais, cada vez que alguém fala da barriga dele, vai crescendo o número de abdominais que ele diz que faz. E aparentemente mas aparentemente nada, também, né? Ele não tem muita barriga, né? E a gente vê que ele vira o Homem-Aranha, aquele clone das Spider Super Stories lá, que as cores eram invertidas. Vocês lembram? Lembrei a mesma coisa, cara. Olha só, link. A imagem tá no post aí. Caso alguém não conheça as Spider Super Stories, né? Bom, e aí? Ele enfrentou um enxame. É mesmo, uma referência ao enxame. Eu estou nas referências aqui. Eu tô. Obviamente. Eu tô, meu. Uma função aqui é ser o Capitão América. Jogar de referência. E aí o Dudu lá coloca ele pra defender a mulher das abelhas, ele leva as ferroadas todas lá, mata várias abelhas no processo, né? Porque. Ou elas suicidaram picando ele, não sei. Suicidaram assim, próximo. Assim, próximo. Assim próprio. E o Dudu fala, por que você não lutou contra elas? É porque eu gosto delas, tal. Eu também gosto, elas dão mel, dão geleia e tal. Picadas. É, dão picadas. E aí, por fim, pra provar que ele é o Homem-Aranha, ele joga a teia, entre aspas, né? Que é uma corda com gancho em cima de uma árvore e fica preso lá em cima, depois de um tempo. Ele cai, melhor, falei, pulei tudo aqui, né? Ele joga a corda e cai, né? Eu tô querendo terminar a história logo, pelo visto. Percebi. Ele fala que vai se equilibrar no... Na... Na árvore. Na cerca, lá. É. Não, na cerca. Tá todo mundo querendo pular a parte da cerca. É, ele equilibra da cerca, até que faz bem aí, né, o equilíbrio. Só que tinha uma tábua solta e... Ele estava se equilibrando naquela cerca do futebol americano do Chaves lá. Tem uma tábua solta. Mas aí ele cai da cerca, numa lata de lixo, sai rolando, bate no caminhão, voa. Aí sim ele fica preso na árvore. Exatamente. Aí tem que chamar os bombeiros pra tirar, porque a barriga dele deixou ele preso na árvore. Aí ele fala, mas eu faço 50 abdominais, já aumentou mais 10, né? Era 30, 40, agora 50. Aí descobre a identidade secreta dele, tirou a máscara. E aí ele vai pro hospital, né? Quando ele acorda. Aí tá a turma da Mônica toda lá. O meu pai caiu lá no zoológico, a gente teve que trazer ele pra cá também. E aí ele foge levando a cama do hospital junto, né? Roubando a cama do hospital. Aí sim ele é mais Homem-Aranha do que isso, impossível, né? Roubando alguma coisa. E na última página, aquela tirinha de três histórias, o Cascão tá andando, o homem. Sei lá qual personagem é o clone do Homem-Aranha aí de novo. Né? Não, é o clone malvado do Aranha, de novo. Aliás, clone malvado. Malvado, né? Que malvado. Quem tá ouvindo só esse programa e não conhece Aracnofã, não conhece os outros podcasts, é porque nós percebemos em várias histórias que o Homem-Aranha engana ele, mesmo, né? Ele já roubou o lanche dos outros, já deixou... tipo, ah, caramba, que pena. O monstro ali parecia inteligente, mas eu tenho que deixar ele morrer, sabe? As coisas assim. Erra um alvo gigantesco, acerta um frasquinho de nada com a minha teia. Mas eu tava tentando acertar o alvo grande, mas peguei o pequeno. Essa história aí é do Morbius, né? Que o Morbius tá com o antídoto na mão, caiu no rio, aí o Homem-Aranha acerta o antídoto na mão, mas o Morbius afunda. Ele fala, caramba, ele morreu, que pena. Tentando pegar o antídoto. Vejam as aspas. Aliás, tentando salvar o Morbius, diga-se de passagem. Aí quem entra as aspas. Se quisesse mesmo, pulava na água e se nadava atrás. Ele tava com 6 braços. Soltava outra teia, ele não tinha uma teia só pra disparar, caramba. Enfim. E a hora que o Cascão passa, ele percebe que as mosquinhas da cabeça dele sumiram porque o Homem-Aranha, o malvado ou bondoso, comeu todas, né? Sim. Sem tirar a máscara, sabe Deus como. A máscara tem uma boca, né? Ah. Certo, é o aracnocida esse aí, mano. Não, moscacida. Moscacida. Agora sim, acabamos a revista Homem-Aranha. Aliás, outras duas histórias. Que outras duas histórias? Você falou que era uma tirinha de 3 histórias? Falei de 3 histórias? De 3 quadrinhos. Eu tava esperando encaixar. Então, nós vamos agora pra outra revista, que é a Menino Aranha. Aqui vale a pena. Isso, essa daí já foi feita pensando no fã de Homem-Aranha, né? Agora sim. Essa sim. Então, na primeira página a gente vê a origem dos poderes dele, né? Nas primeiras páginas. Mas antes da origem dos poderes dele, na primeira página aí, de história mesmo, né? Não na primeira página que tem o Menino Aranha falando, prepare-se pra revista, né? Na primeira página da história, o que aparece aí no final da página? O que vai aparecer durante a história inteira. Clone. Ou melhor, dublê. Você sabe que a história vai ser boa daí, né? Sim. Tipo, na primeira página já tem referência aos clones. Sala do clone. Né? Por isso que eu falei, que é uma revista pra fã de Homem-Aranha, porque se não for, o cara vai ficar clone? Como assim, clone? Que tem a novela do filme, vocês estão mentindo. E muito fã, porque dependendo, vai olhar ali clone e já vai pensar, começou mal, não vou mais ler. O que, que você tinha falado, Mônio? Falei que não tem clone nenhum nos filmes, eles estão mentindo aí. Mas não é clone, é dublê. Exatamente. Então a gente vê a origem aí, né, que quando ele era mais novo ele perdeu o ônibus, ficou com muita raiva e virou o Hulk. Opa, não. Aí chega o Stanley e fala, não, origem errada, volta pra outra. Aí sim, né, a gente tem a origem, que ele tinha um amigo, né, pelo visto um amigo rico. E sujo. E sujo, olha só. Que é o Dr. Feio Osborn. E o Dr. Feio Osborn pergunta, né, se antes o doutor... o nome da universidade maravilhosa, referência à Marvel. Olha só, não tinha pegado essa, hein? Também não, olha só. Magari é o ninja da turma, pô. Não era o Jiraiya? Ups. Eu só não vou responder porque eu sou um ninja silencioso. Não, não é silencioso, é que você tá no mudo de novo, Magari. Não, viu por isso, é o meu poder de ninja. Sempre que eu coloco no mudo, é o meu poder de ninja entra em ação. Ah, é o homem invisível, bacana, que só é invisível quando ninguém tá olhando. Exatamente. Bom, aí o Dr. Ross, porque vê o Dr. Xavier Connors, né? Lembrando que essa revista é de 2012. Quando ela saiu, já tinha estreado o filme do Andrew Garfield. Né? Só pra localizar os ouvintes. E o que tem a ver? O Xavier Connors fala aí, né? Ah, eu tô aparecendo aos poucos nos filmes aqui, porque no quarto eu vou virar o lagarto, né? Preparando todo mundo calmamente pra quando virar o... Ah, todo mundo vira o lagarto, né? Que nada, você vai... São 3 filmes e no quarto vão mudar o ator. O povo cai na gargalhada, né? Eterno coadjuvante, aí... pô. E aí o Feio começa a tossir e tal. O legal é que, Cascão, já que vocês falaram de ninja, eu vou ninjar um pouco aqui. A primeira cena do Xavier Connors é que ele tá escondendo um braço no bolso. Exatamente, olha só. E aí depois a gente vê que esse daí é um pouco mais feliz, né? Ele ainda não perdeu o braço. Ainda não. Aí o Feio aí começa a tossir, né? E fala, aí o Cascão chega, você tá doente? E aí o Cebolinha, e parece verde, né? Ou verde. Ah. Aí ele fala, doente verde, que ideia, né? Aí chega a Mônica Jovem. MJ. A Mônica Jovem. Aí, ops. Exatamente. Ela esqueceu e ela volta baixinha. O desespero é o melhor. Se o Magari cair da chamada, a gente já sabe o que foi. Baixinha não. Bom, e aí, né, o Cebolinha da história aí, ele é apaixonado por ela, né? Fala que ela tá linda, fofa. Baseado no filme, pô. Exatamente. E aí fala que ela é linda e fofa, ela fofa, e dá uma porrada nele. Viu? Escapei. E aí eles vão, né, pro... Como é que é o nome do lugar? Aranhas reorganizadas geneticamente habilmente. Aí o Cebolinha que leva a porrada aí tá falando Arg. Aí o louco, isso mesmo, né? Cientista louco? Olha, são milhares de aranhas, seres horrendos, não sei o que, tal, desenhadas com requintes de realismo na página seguinte, né? Aí tem um monte de aranha fofinha, bonitinha, e fala, ai, caramba, esses desenhistas com aracnofobia, né? Só a favor. E aí, é tipo filme, né? Fala que tem X espécies e tal, e aí vai mostrando cada uma, o que ela faz, né? Uma pula... Uma tricota. Uma tricota, né? As teias são mais resistentes que aço. Aí ela fica, ah, minhas agulhas vivem quebrando, né? Tem a aranha Nostradamus aqui. A invasão secreta vai iniciar o reinado sombrio. Será a era do apocalipse. É cheio de referência, essa revista é muito boa. Cara, os desenhistas, os roteiristas, né, do Maurício de Souza são ótimos em referências, cara. O pobre roteirista secreto aqui está de parabéns. Pois é, né? É uma tristeza essas revistas da Turma da Mônica não ter crédito. Agora parece, né, que vai começar a ter. Ah, agora é? Que voltou por um de novo, depois da 100. Houve alguma notícia. Interessante. Mas até agora são pobres anônimos, são desenhistas anônimos. Então, e aí, até que uma aranha é atraída pelo cabelo do... Ou melhor, uma aranha sumiu, antes, né? Antes disso, uma das previsões que ela faz é cuidar com a banana e o louco escorrega e ela... Odeio o sentido de aranha. Exatamente. E aí o Cebolinha fala que tá faltando uma aranha. Ele fala, ah, meu Deus, cadê o Lielson, né? Lielson. Filho de Liel. E aí a gente vê que o Lielson, né, tá... foi tirar uma teia do joelho. Qual deles? Qual dos joelhos? E aí ele vê, né, o cabelo do Cebolinha e acha que é a tia Georgina. Tia Georgina Lielson. Que os nomes. E o Cebolinha fala, deixa eu tirar uma foto de você, Mônica Jane, né? Ela fala, ah, não é sempre, mas você tirou a sorte grande pra tirar. Só não me deixe gorda, gorda. Mais gorda, né? Aí o coitado do Lielson também leva uma sanção nada. Exatamente, deve ser isso que fez, né? Foi o componente secreto aí. É. Mas aí o Lielson morde o Cebolinha e sai bravo, né? Porque ele tava se fazendo passar pela tia Georgina. Acho justo, você também não ficaria bravo se alguém se passasse pela sua tia Georgina? Então, e aí, vamos para a Osborn. É que eles reciclam o lixo para um mundo melhor, ele fala o slogan. Exatamente. Eles estão criando um planador para coletar lixo sem sujar o chão. Só que dá uma coisa errada e o general Jotalhão lá fala, ah, você só tem mais uma semana, eu vou fechar a fábrica. E eu não vou esquecer, não, né, eu sou um elefante, tá? O Cebolinha chega em casa, tem o vô Ben e a vó Maia. Maia, ótimo, né? Seria bom se fosse o vô Ben e a vó Mal. Vó Má, né? Tá bom. Vó Má, pode ser também. Vó Má. É, é. Mas ressaltemos que o vô Ben rapidamente é um dos melhores personagens. Sim, da história. Nossa, as melhores tiradas da história vêm dele. Começa, cara. Por que a pressa? A buchada de bode da sua avó te fez mal, né? Coitado. Bom, e aí o Cebolinha tá se sentindo mal, né? Aí ele fala, oh, meu Deus, e se eu virar uma aranha? Odeio aranhas. Ah, dane-se, eu vou dormir. Eu podia ter sido mordido por um hamster radioativo. Ah, não, mas meu poder seria correr em rodinhas de metal, né? Beleza. E aí o solzinho ali dos Teletubbies aparece, ele acorda. Já tem um bom sinal que ele vê que ele não tem seis olhos, né? Já alguma coisa. Ele desce pra tomar café, ele é recepcionado pelos avós. A avó pergunta, você não vai tomar café? Aí ele só pergunta se tem moça. Essa juventude só gosta de porcaria, né? Olha, acabei de ver que no início era Chave Connors, agora é Chave Cones. É o clone do Chave Connors. Não, não. Se fosse, era o Chave Clone. Chave Clone. Meu Deus do céu. Bom, na escola, o Cascão chega lá perguntando onde tá o Chave Cones, Clones, Cornes. Enfim. E aí fala, você viu onde que ele tá? E o Cebolinha, vi sim, tá ali. Aí ele aponta, joga uma teia no cara, né? Na bandeja e derruba o lanche todo em cima do cara. A gente vai ter que mudar o nome do programa de novo pra Sweep, viu? Sweep, viu? E vou além, o Aranha estava com o clone, estava com o simbionte. Porque a teia saiu pela parte das costas das mãos. Olha só. E aí ele percebe, né? Meu Deus, uma sensação de perigo na cabeça. Vou chamar isso de sentido de aranha. Ele toma porrada, um sentido tartaruga. Tautaluga. Tautaluga. Tautaluga. Pastel de flango. E aí ele... E aí ele... O cara caça briga com ele lá. É, e ele... Flash Thompson genérico. Eu não vou saber o nome desse cara. É o cara da rua de cima, ou da de baixo... Flash Thompson genérico parece bom. No final vem a melhor sacada, uma das melhores sacadas da história, que é tá aqui, né, o Cebolinha, falando que ele é o único galoto com poderes mutantes, e de repente aparece os X-Men. E o desenhista foi tão inspirado que ele conseguiu colocar o míssil, o pássaro trovejante e o Nate Grey. Exatamente. Até essa geleca, que eu não sei quem é, mas é o geleia dos X-Men. Esqueci o nome desse bichinho. Eu não sei quem é. Eu já vi, mas não lembro o nome. Quem, que vocês não sabem quem é? A bolinha que tá do lado do Noturno aqui. Ah, é. Cara, ele era do X-Factor. Ah, do X-Factor. Não vou saber o nome. É, eu esqueci também. Eu pensei assim, ó, vou pesquisar rapidinho aqui pra ver se acho, né? Eu digitei assim, X-Factor, aí apareceu o programa de música, né? Que tem lá, The Voice. Sabe? eu esqueci o nome também, mas enfim. Aí a Mônica tá vindo, ela escorrega, joga o lanche todo pra cima, o Cebolinha pega tudo, menos um, sei lá, um ketchup, um bolinho, alguma coisa que deixa o cabelo dela vermelho. Provavelmente, né? Era tintura pra cabelo, né? O porquê que tava na bandeja do lanche, eu não sei. E aí ela deixa o cabelo vermelho, né, por algum motivo. Ele sai da escola, né, falando, pô, rapaz, eu sou alumo confusão. Nossa, falar trocando os R pelo R é ridículo. Aí ele... Trocando os L's pelos L's, né? É. Aí ele fala que tá, esses poderes de aranha tá fazendo ele subir pelas paredes. Aí ele começa, né, a subir pela parede e tal. E outra parte inspiradíssima do desenhista que fez isso daqui é, na hora que ele tá subindo pela parede, ele solta a teia, ele sai voando. Quem é que tá subindo o prédio atrás dele? O Batman e o Robin do seriado dos anos 60, olhando com uma cara de assustado. Pra ser melhor, só se tivesse alguém saindo na janela, falando com eles. Aí ia ser clássico, né? Se sou melhor. E só pra não deixar no ar, que aqui não é o no ar, é o nome do bichinho lá é Dupi. Dupi. D-O-O-P. Dupi. Dupi. Ok, muito bem. Bom, e aí o sentido de aranha dele não existe muito, igual o Homem-Aranha que a gente conhece, né? Fidelidade é tudo, cara. E aí corta pra Osporc. É o Osporc, ficando cada vez mais doente e verde. Ele fala, cansei de ser bonzinho e ecologicamente correto. Vou me transformar do vilão e sujar o mundo, né? Ligue a máquina vilanizadora. E ele fica, né? Tipo, agora eu tô piradão, forte, né? Não sei o quê. É o cara verde. Ele, verde? É, o senhor está doente. É, eu estou... Ele até fala, eu acho que estão forçando um trocadilho aí. O doente verde? Ele é talvez esse trocadilho. Aí o Cebolinha sai, né, pra levar o lixo pra fora. Fala pra Mônica, né, que ela ficou fofa de cabelos vermelhos. E ela já sai voando pra cima dele, até ele falar que é fofa, né, no sentido carinhoso. E ele fica, né, se perguntando se convida ela pra sair ou não. E fala, que tal a gente ir no cinema? Aí a Mônica, pô, que ótima ideia. Aí ela, eu acho que eu vou ver o Coelho de Ferro. E vai embora e deixa o coitado do Cebolinha ali na friendzone. Só pra constar, é porque ele falou que tal ir ao cinema, não fala da gente. E aí a pizzaria, né, muito inspiradíssima, chama Forever Alone, a pizza que ele tava esperando. Ai, ai. É igual aquele quadrinho lá de, oh, posso te convidar pra sair? Oh, claro que pode, por favor, saia. Bom, e aí o Cebolinha fica, né, eu preciso de dinheiro pra levar a Mônica pro cinema e tal. E aí ele chega, a hora que ele entra na casa, o avô dele tá lá e ele fala assim, vou bem. Ele, eu também vou bem, obrigado. Lembrei. Falando que é o melhor personagem. Lembrei do meu avô, que eu falava avô, ele falou, tá, pode ir. Daí a gente vê, né, a origem do jovem Magari. Magari Bini. E a gente vê que o avô fala de uma forma meio clássica. Turística. E a avó tem que ficar traduzindo tudo, né? Eu lembrei aqui daquele do filme Aperte Cintos, Piloto Sumiu, que tem a tradução lá dos negões, né? Que eles falam em giro e tem a mulher que fica traduzindo. Dá pra adiantar a mesada? Cáspita, não dá, pois bufunfa não há. Aí a avó, se liga que a grana tá curta, né? A tradução é ótima. Aí ele... vê, né, um cartaz voando, e a gente tem que se atentar a esse cartaz voando, porque ele diz que o prêmio é 300 paus. Ele não diz dinheiro, ele não diz nada, ele diz 300 paus, e a gente vai ter que se atentar a isso, porque vai ser... olha como o plot é bem amarrado, isso vai ser útil pra frente. Exatamente, olha, melhor do que muito roteiro atual. Ah, melhor que muito roteiro, ou todos os roteiros? Muito, todos não, né, tem alguns bons ainda. Ah, eu tô falando só do Homem-Aranha. Enfim, aí ele pede uma calona pro centro lá, eu vou bem. Ah, vou tirar o poçante da garagem, jovem mancebo. Tradução, vou tirar o carro da garagem, meu irmão. Meu irmão, olha só. E aí a gente vê que ele anda. Do Rio de Janeiro, né? Meu irmão. Meu irmão. Em São Paulo seria meu irmão, né? Seria mano, né? É, não, mas eu falo a pronúncia. Em São Paulo seria meu irmão, em Minas, meu irmão, e no Rio de Janeiro, meu irmão, né? Não, em Minas seria trenzão. Trenzão. De São Paulo seria bolacha, né? Bolacha. É sempre bolacha em qualquer lugar. Bolacha suprema. Exatamente, até no escrito na embalagem. Então. Se você ficar insistindo nisso, eu vou te dar um de biscoito. Tipo, uma bolacha. Bom, mas aí eles estão andando de carro lentamente, né? O poçante. 2 horas depois. O cara vai ter uma tartaruga ultrapassando ele. Tartaruga e um caracol em cima do skate. Descaracterização. Descaracterizaram o caracol. E aí o Voa Bem, aí ele fica tentando falar uma coisa importante, né? Que grandes tempestades trazem grandes bonanças. Não, quer dizer, grandes espigas trazem uma grandes... Eu tomei um susto a primeira vez que eu li. Pipocas. Caramba. Meu Deus do céu. Como assim? Porra, Magalha. Aqui eles fizeram o versinho certo. Batatinha quando lá se espalha a rama pelo chão. Exatamente. Nossa, o Ben é das véias, mano. Ele manja. O véio das véias. Coitado da vó meio, né? Pois é, coitado da vó. Por isso que ela vai virar vó má. É na continuação da história, né? Bom, e aí, até que um cara do banco de trás que invadiu o carro grita, né? É tão difícil dizer, grandes poderes fazem grandes possibilidades. Cara, é o Stan, pô. Exatamente. Exatamente. O melhor é o segundo caminhão dele. Stan, né? Não grite comigo, jovenzinho. Exatamente, né? Jovenzinho. O cara tem a idade da Tia May aí, cara. Bom, e aí o Cebolinha veste uma roupa, né? Uma roupa preta. Uniforme negro. Ah, não. Ele tava só na sombra. Ele entra como o menino lasanha, né? Não, é aranha, né? E aí o cara fica rindo pra caramba do uniforme dele, né? Que é ridículo, e morre de rir. Caramba. Acho justo pra levar o pé da letra. E aí aparece a morte, né, pra levar ele. Então. E aí, olha, perceba o roteiro bem amarrado, que agora tudo vai fazer sentido, que a luta termina, e ele vem, o Cebolinha fala, ó, eu vim receber meus 300 paus. E aí o raposão fala, claro, pode levar, e aponta pra uma tora com 300 paus de madeira. Exatamente, olha isso. São 300 paus, tá certo. Pois é, isso não é propaganda enganosa. E aí ele fala, a hora que ele tá chegando no elevador, a Dona Morte aparece, fala, segura o elevador, ele tá bom, né? E ela entra com o cara que acabou de morrer e fala, a agenda tá bem cheia hoje. Ele fica, olha, eu falando e bem, adivinha quem é o próximo da lista? Aí o Cebolinha fica o caminho todo pensando, né? Ah, o Big Ben? O Ben casado? O Ben amado? Ah, o Big Ben não, porque a Morte não iria até a França. França, né? Para alguns roteiristas é França, né? Assim. É, roteirista, entre aspas. Ai, ai. Será que alguém não vai pegar a referência? Não vai. Quem vai ouve... ficar achando que eu sou idiota, mas então isso. É que quem ouve... Pelo menos eu sei diferenciar Paris de França. Quem ouve os programas sabe do que a gente tá falando, mas quem caiu aqui de paraquedas pela iniciativa, né? Ó, leia as revistas do Strazinski que vocês vão entender. Ou melhor, não leia. É, aí corta, né, o Cebolinha correndo. Ele, ah, não! Ele vê a Dona Morte e o fantasma do seu vô bem, que agora não tá mais tão bem, é morto, né? Aí a Dona Morte lá, assina as três vias. Então, aí ele, ah, não, quanta chatice! A Cebolinha, eu segurei a porta do elevador, por minha culpa o vô bem morreu. E aí a Morte, não chore, ele vai ficar bem. E aí, de novo, o vô bem aparece, sim, é uma Morte, não, eu não te chamei. Cara, esse vô bem... Cara, o vô bem é sensacional, cara. Quem escreveu isso tá de parabéns. Não, parabéns. E pra lembrar que o roteiro é bem amarrado, né? A Dona Morte não apareceu à toa aqui, mas ela também fala uma coisa que não foi à toa, né? Ela fala, não se esqueça, né? Aí ele fala, ah, grandes poderes vêm grandes responsabilidades e tal. Ela é, também, mas ao entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar, né? Eu tenho muito medo do mesmo, né? Ela comenta e tal. E isso vai ser importante. Olha só. E a gente vê, né, que o Tony Stark, quem fala o nome aqui, é Stark, né? Stark escrito da melhor forma. Stark. Tá apresentando pro general lá uma armadura de limpeza. É, porque ele é... Não, esse é o Thor. Vai falar porque ele é barra limpa. Cara, esse é o cúmulo do do fetiche que você tem a armadura do Homem de Ferro de empregadinha francesa, né? French Maid. Não, você não pegou a referência aí? Iron Maiden? Iron Maiden, sim, por favor. Nossa! Boa! E aí o vilão da história, né, chega e destrói a armadura, né? Assim como o filme, né? Eu sou o novo vilão do pedaço, Coffee Coffee. Se já tivesse um universo compartilhado naquela época, se bobear, seria o... Podia ser o Stark mesmo. É, ele fala o nome Stark, né? Não, no filme. No filme do Homem-Aranha. Ah, sim. Poderia aquele ter sido. Genérico. Mas ele fala, né? Eu sou o novo vilão do pedaço, Coffee Coffee, né? Que ele tá tossindo. Aí o Jotalhão fala, você vai pagar caro por isso, Coffee Coffee. Não, meu nome... Não, não sou... Meu nome é Gnomo Jade. Todo mundo cai na risada, né? Por que será que os caras estão dando risada? O Jotalhão, jamais esquecerei você, vilão. Aí o Stark, é duro ser elefante, né? Ele é, nem me fale e tal. Caramba. Enquanto isso, na Bate-Caverna. Opa! Aranha-Caverna. Não, também não. Aí ele tá projetando um novo uniforme, né? E uma das melhores referências da história aí, né? Ele leva pra um cara costurar o uniforme pra ele, que é o Benedito, né? Benedítico. Exatamente. Benedítico. Muito bom, cara. Olha. Eu aplaudi quando eu vi esse quadro. É, porque assim, quando eu falei que tem muita referência ao Homem-Aranha, ninguém ia pensar, se o roteirista medíocre, vamos colocar assim, né? Ele não ia colocar uma referência a Steve Ditko numa história, né? Então o cara é bom mesmo, quem escreveu a equipe. E aí o desenhista não ia lembrar do Pássaro Trovejante. Exatamente. Sim. E aí temos a estreia do Menino Castanha. Aranha. Bom, e aí ele fica pensando, né, eu preciso de um bordão, né, ou um boldão. Boldão, é um boldo grande. Ele fala, tá na hora do pau. Aí aparece o Coisa e fala, isso daí já é meu. Ele, sério? Que coisa? Que coisa? É, sou eu. E aí o Coisa fica tirando foto pra ele, né? Que coisa, não? Ele fala, então, eu não vou estar sempre aqui, né? Você precisa dar um jeito de tirar foto de você mesmo, então... Ele começa a tirar selfies. Num outro requinte de inspiração da equipe, o Homem-Aranha bate a cara no muro e aparece uma figura falando que precisa de um oftalmologista. Ele pergunta, você é um médico? Aí o cara, não, eu sou um doutor. Ele, você é estranho. Ora, pois, porque é o doutor estranho. Olha só. Nome de... Tantantã. E ele dá a ideia, né, de pegar as fotos e publicar num jornal, né? E aí ele fala, mas que jornal? Aí tem escrito pra todo lado, né? Motim diário. Até num dirigível. Tem... Caramba. Poxa, qual jornal? Nós somos apresentados ao... Eu ia falar Jameson, mas tô tentando lembrar o nome que eles dão. A Juca, JJJuca. Esse é o JJJuca. Isso, exatamente. Eita. Chefe, os revisores estão em greve. Pararam as prensas. A tia do café não veio. Ele, mas isso é um motim. Exatamente, né? Todo dia tem um motim no motim diário. Hoje é o dia do motim da tia do café. Exatamente. A gente vê que o Cebolinha é um pouco desastrado. Um pouco? Desastrado. Derruba café nele e tal. Desculpa pelo café. Não, café não, é chá. Tia do café não veio e tal. Aí ele fala que tem umas fotos pra vender e tal. E fala que tem raiva, né, do Menino Aranha e tal. Por que que ele tem raiva do Menino Aranha? Porque ele tem que fazer o James. Tem que... Papel do James? Não, porque muita gente já odeia Giló, então ele resolveu odiar o herói. Exato. É justo, muito justo. Faz sentido. E aí o Cebolinha entrega uma foto do Menino Aranha, ele olha pra foto, olha pro Cebolinha e fala, deve ser só coincidência. E aí outra sacada muito inteligente, ele fala, né, o JJ Juca, que dispensou um repórter na semana passada, porque sem óculos ele era a cara do Super-Homão. Cara, essa história é muito boa, cara. Bom, e aí ele manda o Cebolinha pra ir cobrir a Feira Mundial da União Universal dos Povos do Mundo. Caramba. Mais autoexplicativo impossível. E a hora que ele chega lá, tá tirando foto, chega o Cascão, né? Falando, olha, você tá trabalhando de fotógrafo e tal. E ele tá indo pra área VIP com a Mônica Jane, né? E o Cebola Parker fica mal chateado, porque a Mônica Jane nem liga pra ele. Nisso, toca o celular dele e a Mônica Jane falando que o camarote tá bombando. Pelo menos ela ligou pra ele, né? Aí ele fala, meu sentido, a lanha despalou. Aí aparece o vilão da história e alguém grita, um vilão do Power Rangers. Power, né? Power Rangers. Power. Ai, ai. Ele diz que é o Leprechaun Esmeralda. Isso é o quê? Eu não entendi, fala de novo. Ah, tá bom, eu sou o Doente Verde. E todo mundo começa a correr. Pelo menos dá susto, dá medo. Exatamente. Aí o Cebolinha vai procurar um lugar pra ele vestir a roupa, mas a cabine telefônica já tá ocupada pelo Super-Homão. Acho que ele tá morando lá dele que perdeu o emprego. É, gente vê, né, a vingança do Duende Verde aí, né? Eu adoro ele explicando porque ele odeia todo mundo lá no camarote VIP, cara. Não, você criticou meu filme preferido, você me reprovou na quinta série e você falou alto no cinema ao meu lado! Exatamente. Ele joga uma bomba fedida e derruba a Mônica Jane, né, que é salva pelo homem Menino Aranha. Menino Aranha. O qual até chama atenção que o camarote realmente tá bombando, né? Eu sabia que alguém ia fazer essa piada, eu tava só esperando. E aí ele tava pendurado na teia com ela, fala, a teia não vai aguentar, você realmente é gorda. Ela, como é que é? Como é que é? Ele, não, nada. Aí ela fala, não é gordura, é músculo. Ah, não, esse é o... esse é o rei do creme. Esse é o... Não, esse era o rei do que creme. Tava em outro camarote. Ah, tá, é o rei do creme. O rei que estava em outro camarote. E eles jogam a teia entre os prédios pra segurar ela. Aí desce, eles vão fazer aquele beijo de cabeça pra baixo lá, e o Cebolinha aparece e fala, não, ele é meu clone, né? Oh, não, dublê. Exatamente. Eu caí fora da rede e ele caí. Então aí vem a tão, né, famosa referência pra quem ainda não entendeu, que é o Duende Verde falando que enquanto não decidem a saga do clone, eu levo ela. Exatamente, olha que isso. É justo. E aí ele levou ela e ainda fala, se quiser ver ela novamente, me encontre na ponte 5 a 7. Aí eles ficam, né, a ponte 7 a 5? Não. E essa é uma referência que eu vou fazer. Se o Aranha caiu na teia e o outro não caiu, o outro está bem, né? Meu Deus. O clone tá bem? Exatamente. Realmente, ai, ai, ai. Em inglês. Ah, eu tô tentando não fazer uma piada com Halu e Riley, sabe? Não, eu tô falando, eu falei realmente em inglês. Eu fiz. Ah, tá, entendi. Agora que eu entendi que você falou. Nossa, Deus, que beleza. E aí o Cebolinha fala, como é que eu vou chegar lá? Minha teia acabou. E como que ele vai, Magari? No Alanha Móvel. Olha só. Pra alegria do Magari, hein? Tem até um asterisco aqui. Só minha. Tem até um asterisco aqui que fala, né? Se você acha que é devaneio do roteirista, pergunte a um fã do Homem-Aranha, né? Pois é, né? E aí ele chega na ponte, sobe, só que de repente, né, ponte errada, é a ponte 10, onde tem lá o rei do crime, o demolidor e o mercenário. Exatamente, essa daqui não é a ponte 5, não, essa é a 10. Aí volta, a próxima ponte, é a 4, porque tem o quarteto e o Dr. Destino. E o coisa lá, né, e aí, amigão, né? E aí ele chega na próxima, essa é a 5, aí tá o Thor e o Loki, né, não, essa daqui é a 9, tá. Até que ele chega na ponte 5, né? Só que em 1945 e tal. Capitão América. Que o Capitão América e o Caveira Vermelha. Falou porcaria de carro que viaja no tempo, né? Como assim, né? Como assim? Ok. Ah, poxa, como assim um carro que viaja no tempo? Nunca ia funcionar. Se eu tivesse no DeLorean, ok. E aí, ele finalmente chega na ponte 5 e percebe que ele tá no lugar certo porque cai na cabeça dele o Sansão, né? Aí ela, você demorou tanto que eu troquei de roupa. Ela tá com a roupa da Gwen, né? Da Gwen não, do... Não, ela tá não, é... A roupa que ela usa no filme. Isso, a roupa que ela usa no filme. Filme ela tá de pijama. E aí o Duende Verde tá lá com ela e tal. Ele justifica por que ele tá com ela, né? Porque ele é o vilão e o vilão sempre tá com a mocinha. Claro. E aí coloca o Menino Aranha num dilema, né? Salvar ela ou a câmera fotográfica. E ele descobriu... Aí o Cascão... Eu estou na outra história ainda. Que era outro ator. Aqui já é outro. Já teve o reboot e é outra história. Não, e ele descobriu a identidade secreta aí, né? Não, é o que eu falar antes. Ah, tá. Quando ele tá ameaçando jogar a câmera da Mary Jane lá, o Cebolinha fala, não jogue ela. É, ela quem? A câmera ou a garota? É ela? Ah, Dani, você pode jogar as duas já. E aí o Duende Verde descobre, né, que ele é o Cebola Parker. É, ele fala, foi o meu cabelo que me entregou? Não, não foi isso. Ah, é que eu troco as letras. Também não. O que foi então? Ah, o seu crachá ali do motim de ouro. Detalhe que a hora que ele fala é porque eu troco as letras, ele também não. E a Mônica Jane fala, nossa, me cita a Luisa Lane, que mico, né? A referência a Lois Lane, que não percebe nada do Clark. Era pra rir? Não, é a história. Bom, e aí ele joga a câmera e a Mônica Jane, e aí ele salva a câmera, né? Esquece dela. Aí, ops, prioridades, amigo. E aí sim, ele salva ela. E aí, de repente, a Carmen Stacy tá caindo também. Aí ele salva ela também, né? Joga uma teia no pescoço. Não, não, no calcanhar. Oh, quer dizer... Ah, pode ser que eu tenha me perdido. No cotovelo. Não, é bom o diálogo, né? Carmen Stacy, você nem está nesse filme, mas essa cena é minha. O que você falou aí, ô Magari? Não, pode ser que eu tenha me perdido em um outro quadrinho, mas... Quando ele vai pular pra salvar ela, ele fala, espero que meus poderes tenham voltado. Ele tinha perdido em algum lugar? Era a teia lá que tinha acabado. Ah, por tá. Isso que ele foi no Aranha Móvel. Ah, tá. Pronto, agora você entendi. Agora se eu posso usar o meme do Capitão América. E aí, de repente, ele vai atrás do vilão lá e de repente o Sansão acerta na cabeça dele, que a Mônica Jane jogou. A Mônica não, né? Ele, né? Legal que a Gwen Stacy também é Kinguinha. Fica, me liga, Tigrão. Como assim também, cara? Que ódio no coração é esse? Ó, quem falou que... Mike Deodato falou. Quem sou eu pra discordar? Mike Deodato falou que a Gwen Stacy sempre foi meio Kinguinha. Tá registrado no programa que tá aí no post. E aí ela fica a Mônica fica procurando o Sansão que sumiu, tava com Cebolinha, né? Ele acerta o Duende Verde. E aí o Duende Verde fica, né? Não, eu não sou mal, só tô doente e verde e tal. Que dó, que dó, que dó. Aí a gente vê que dó, que dó. A formiguinha morreu, que dó. E aí a gente vê que na verdade era mentira, né? E o planador tá vindo, o Menino Aranha desvia e o planador acerta o Duende Verde, né? É. Não, ele tá... vai fugir pela escada. Aí tem a morte lá, aí você é o Spock, né? Tá aqui na sua lista aqui. Ele entra no elevador e o mesmo tá lá e acaba com ele. Olha que história bem amarrada, o mesmo tava lá. Olha que... Olha a importância dele. Cara, que embolado. E aí o Cascão já chega, né? E fala, meu pobre tio, foi engolido pelo mesmo e tal. Menino Aranha, nossa, você apareceu só agora, né? O Pascal tá com o simbionte aqui. Você apareceu só agora? Ele saiu da outra história lá. Ele saiu da outra história lá e tá com o simbionte. Você apareceu só agora? É porque eu tava na reunião do sindicato dos vilões, né? Agora por isso que ele tá de preto agora, né? Pelo visto. Agora, em honra do que aconteceu com o tio, eu vou virar vilão e vou mudar o nome pra Elevador Man. E falar, ah, quando tiver um quando tiver um nome e um uniforme decente, me procure. E tome um banho antes. Eu te odeio, Enfim. E aí outra cena com o melhor personagem da história, né? Tá lá o menino balançando. Ele tudo vai bem quando tem o Mina bem. E aí aparece o vô dele. O que que tem eu? Vai assustar a vó, ele. Boa ideia. Muito genial, cara. Cara, esse personagem é demais, cara. Ah, o que importa é que eu salvei a cidade, não sei o que e tal. E aí ele tá com o Sansão na mão, de repente ele leva uma porrada do martelo do Thor. E acaba. Acaba ele falando que eu sou o espetacular menino apanha. Não, não, menino Alanha. Alanha. E aí tem outra história, né? Tem outra história de três quadros aqui, né? Não é uma história de três histórias? Não, é um quadro de três histórias. É um quadro de três histórias. Tá o Cebolinha aqui, né? Tirando o uniforme. Ele, ah, legal que sem o meu uniforme ninguém sabe quem eu sou. Aí aparece, Menino Aranha, Menino Aranha. Aí ele todo preocupado, Dudu. Ah, foi mal. Achei que o seu cabelo era uma aranha. E termina. Fim. Ei. Muito bom, gostei. Dessa, principalmente da segunda revista. Essa aqui me fez rir igual eu não ri há muito tempo lendo Turma da Mônica. Cara, essa aqui é fenomenal. É melhor que muita revista do Aranha de hoje, viu? Certo, então fechamos por aqui. Queria te agradecer. Pode falar? Só ainda tem uma última referência, já que a gente tá falando do filme do Aranha. Tem um comercial da Turma da Mônica Java e fala muitos beijos, muito romance. Cliff, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ué, eu que agradeço. Eu sou bastante fã do Homem-Aranha, sou bastante fã da Mônica, da Turma da Mônica, e também do podcast de vocês. Como eu falei, eu já escutei os tipcasts quase todos, acho que só não escutei um referente a uma história que eu não tinha lido. Então, pô, tô bem honrado de estar aqui. Gostei pra caramba, valeu. Que isso, nós que e agradecemos. A partir de agora, eu quero informar em primeira mão que o site do tio Urude vai virar o nome de Vô, bem. Eu vou informar o Marcelo. Bom, nós que agradecemos. E quem tá ouvindo esse programa, acesse o link aí com os outros podcasts que estão participando da iniciativa. E também ouça os podcasts que o Cliff participa aí, né? Ele comentou no início do programa. Repete rapidinho só os podcasts, quais são? Então, é o www.plano9.com.br, que é o Trashcast, e www.tiourudi.com.br, que tem o Urudcast. Quem quiser me ouvir, é só acessar esses dois. Muito bem, os links estão aí no post. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah, terminou tudo bem. Ah, o que tem eu? Não falo bem, mas meus amigos não tocam com ninguém.